Rádio Fiscar Notícias. 10:02. Muito bom dia. Quarta-feira, 5 de outubro. Eu sou Simone Bezerra. Nesta edição do Rádio Fiscar Notícias, nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, ao vivo, para um bate-papo sobre esse fenômeno aí que preocupou tanto e deixou tanta gente de cabelo em pé, digamos assim, que foi o alto índice de abstenção de votos brancos e nulos, que superou em muito, em muitas cidades nas eleições de domingo, a quantidade de votos que os candidatos vitoriosos ou os que foram aos segundo turnos receberam. Nós recebemos aqui o professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, Carlos Martins, também um analista político, conhecedor da política, amante da política. A gente vai falar um pouquinho sobre essas impressões a respeito desse momento das eleições de domingo, né, que trouxe aí numa média geral do país quase 30% de pessoas que não foram às urnas ou que não quiseram votar ou que votaram em branco. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio Fiscar. É um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos sua participação. Com vocês. Carlos, na sua leitura, você que é uma pessoa que está sempre bem informado em termos de política, é um amante da política, né? Qual é a sua leitura? O que nós vivenciamos? Por que o eleitor não foi votar ou não quis votar neste domingo, fazendo com que o número tão alto de negação aos candidatos acontecesse? Bom, eu acho que na tua pergunta já tem uma dica para a resposta. E acho que a primeira coisa que precisamos reconhecer é que os amantes da política, as pessoas que se interessam por política, são absoluta minoria na sociedade. O eleitor em geral, a população em geral, não gosta de política. Ela tem necessidades, ela está muito mais atenta e sintonizada à situação econômica, ela tem a sua vida cotidiana, familiar, quer dizer, de fato são poucas, é uma minoria quem gosta de política. Se a gente considerar essa perspectiva, eu diria que sim, o aumento do número de abstenções brancos e nulos é significativo, mas não deve absolutamente nos espantar. Em primeiro lugar, porque ele não é uma situação específica do Brasil. Né? Hoje, em vários países que são democracias estabelecidas, o voto não é obrigatório. E a participação nas eleições é em geral, um grande problema. Nos Estados Unidos, conseguir 50% da participação dos eleitores possíveis é o grande desafio. Na verdade, o grande desafio dos candidatos em países como os Estados Unidos é convencer as pessoas a ir votar. As pessoas, diferentemente dos amantes da política, não veem na sua ação individual, de fato, uma capacidade de modificar os rumos gerais do país. Mas, nos últimos anos, tem se reforçado uma tendência internacionalmente, é bom que insistir nisso, de crítica, de desencanto, de negação do que se pensa como um sistema político, ou establishment político. Se a gente olhar para as recentes campanhas eleitorais nos Estados Unidos, nós vamos ver que tanto o sucesso do Trump quanto um desempenho bastante surpreendente do Bernie, e aí é interessante que a gente está falando da extrema-direita e do que no âmbito dos Estados Unidos pode ser considerado a extrema-esquerda. O sucesso desses dois personagens, embora o Trump tenha vencido e o Bernie não, mostra exatamente isso. Há uma tendência das pessoas não apenas a não gostar de política, mas a rejeitar aquilo que é visto como um estamento que está mais interessado em defender os seus próprios privilégios do que efetivamente interessado no bem-estar social, no bem-estar da maioria da população. E os acontecimentos recentes no Brasil mostram que essa percepção não é de todo equivocada. O que a mal chamada classe política tem demonstrado nesses anos recentes, em particular no Brasil, é de fato estar desconectada dos interesses, das necessidades e dos valores da população em geral. Isso faz com que se pense cada vez mais que há, sim, a necessidade de uma reforma, de fato, uma reforma política, não esses remedos que se tenta fazer para se satisfazer de imediato alguns interesses. Essa alta mostra que há necessidade dessa reforma política? Nós, amantes da política, diríamos que sim. Por outro lado, quem é que vai promover uma reforma política? Os políticos? É razoável imaginar que o atual Congresso vai promover algum tipo de reforma política que dê mais transparência ao processo, que diminua o efeito do poder econômico. O problema de uma reforma política no Brasil, eu diria que ele teria que ser uma revolução política, ou seja, teria que haver uma situação de instabilidade, de ingovernabilidade tal, que a alteração do sistema político fosse visto como a única possibilidade. E não me parece que nós estejamos nessa situação. E, obviamente, este Congresso não vai fazer uma reforma política que contrarie os interesses dos partidos que lá estão, dos deputados ou senadores que querem, sobretudo, se reeleger. Seria necessário, sim. Agora não me parece uma perspectiva próxima. Os jovens, nós temos aí muita gente com 16 anos que também não foi votar. Nós temos também uma campanha de despolitização, né? Tipo assim, a gente acompanha, vê através de discursos, de imprensa, de certa forma há também um desestímulo do cidadão, né? Cê, ao invés de, olha, vamos mudar isso, temos condições, porque todo lugar tem gente boa, tem gente ruim, em todos os partidos, em todas as agremiações, claro, mas de certa forma o eleitor, ele é também desestimulado a não comparecer? Fortemente, evidentemente que sim, e há uma certa... Eu diria que é um certo cinismo de parte da mídia, que agora diz, mas que coisa, abstenção. Evidente, o cidadão é massacrado diariamente por todos os mecanismos de mídia, sobretudo com uma ideia fundamental. Todos os políticos são iguais, todos os políticos são corruptos. Então, por que que ele deve se envolver nisso? Existe uma campanha de desprestígio da atividade política, que se manifesta na exacerbação das denúncias de corrupção seletivas, é claro, a gente pode, se tiver tempo, falar disso, mas evidentemente o eleitor é desestimulado na prática a participar. Ele é levado a crer que, em última instância, o seu voto não modifica tanto assim. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que de qualquer maneira, o que me parece mais relevante analisar nestas eleições, não é, de fato, esse crescimento do desencanto. O crescimento do desencanto pode, eventualmente, ter algum efeito, mas certamente não será no curto prazo. O que é mais forte neste momento da eleição, no conjunto das eleições no Brasil, é uma indicação muito clara. Toda a perspectiva de esquerda, a perspectiva de um projeto mais coletivo, a perspectiva de um projeto baseado na ideia de um Estado que apoia setores mais pobres, etc., essa foi claramente derrotada. Foi claramente derrotada, inclusive, pela população mais pobre. Acho que esse é um aspecto central sobre o qual teremos todos que nos debruçar e refletir. E o que pode ter levado a isso, na sua opinião? Primeiro, obviamente, erros da própria esquerda. É evidente que, no caso do PT, que quero deixar claro, a meu juízo, é vítima, tem sido e continua sendo, e continuará sendo, vítima de um sistema midiático, judicial e policial que claramente quer destruí-lo enquanto uma alternativa historicamente construída no país. Ele é vítima, por outro lado, é inequívoco também que ele terá que olhar no espelho e enfrentar os seus próprios erros, porque não foi um raio em céu azul. O processo de denúncia seletiva do PT tem pelo menos 10 anos. O Mensalão é de 2005 e o PT foi absolutamente incapaz de responder a isso. Não foi capaz de responder politicamente, não foi capaz de estruturar um discurso, uma narrativa que saísse para além do nós fazemos, mas os outros também fazem, até porque aquele conjunto bastante significativo de pessoas nos quais o PT despertou a esperança de ser algo diferente, exatamente continuam continuaram esperando que ele fosse algo diferente. Então, o discurso de todos os outros fazem não poderia ter nenhum efeito concreto. O PT não soube responder a uma nova realidade e, por último, tem aquela velha e boa sabedoria do, é a política estúpida, é a economia estúpido. Obviamente, o PT teve apoio enquanto conseguiu efetivar uma política econômica que, apesar da crise internacional, garantisse um processo de inclusão, garantisse um processo de ampliação da renda dos trabalhadores ou dos setores mais pobres da população, e essa política econômica ruiu. Carlos, no início da nossa conversa, inclusive, você começou dando exemplo dos Estados Unidos, dos candidatos, né, que a coisa vem de uma mundial, e a gente também observa essa onda conservadora, de certa forma, uma onda mais para a direita, de certa forma, no mundo inteiro. Tivemos também a rejeição do acordo de paz, das Farc na Colômbia. Nós temos aí, de certa forma, todo muro sendo erguido lá pelos britânicos, franceses, não sei, lá para evitar a passagem dos refugiados. Nós temos aí hoje, se analisarmos globalmente, né, o mundo parece que está meio que caminhando, né, dando uma endireitada, digamos assim. E, claro, que de certa forma acaba vindo. Nós temos a América Latina, a eleição do Macri, aqui o Brasil, né, com candidatos mais conservadores tendo boa votação, né, conseguindo avançar. É uma tendência mundial é um ciclo? Como você... Bom, eu sou historiador da arquitetura e sou um historiador diletante. Então, acho que se a gente olhar numa perspectiva mais macro, temporal, nós temos que ver que desde a queda do muro de Berlim, desde 89, a esquerda não conseguiu reconstituir um discurso seu. Recentemente, na Europa, nós tivemos a impressão de que haveria uma nova esquerda, né? Sobretudo nos países mais duramente afetados pelo austericídio, pela política de saída da crise, da grande crise econômica. Então, a primeira coisa é preciso lembrar que nós ainda estamos na segunda maior grande, na segunda grande, ou na primeira grande crise econômica internacional desde 29. Ainda estamos. O fato de que a imprensa não destaque isso não muda o fato de que hoje o crescimento do sistema econômico internacional é próximo de zero. E as grandes economias não sabem o que fazer a respeito. Tivemos a impressão que o movimento dos indignados na Espanha, que o Syriza na Grécia, constituiria uma alternativa a isso. No entanto, eu acho que é preciso lembrar duas coisas. Primeiro, para que estes novos movimentos, partidos se estruturassem, no caso da Europa, foram necessários vários anos de duríssimo ajuste econômico, desemprego, corte de benefícios sociais, corte de aposentadoria, etc. E segundo, mesmo esses partidos não conseguiram se mostrar até este momento como uma alternativa. O que eu acho importante aprender com o exemplo europeu é que todo o programa econômico que a coligação hoje dominante no Brasil pretende aplicar aqui é precisamente aquilo que foi aplicado na Europa. Precisamente o chamado austericídio. E 8 anos depois, na Europa, não deu resultado positivo nenhum. Quer dizer, se os 12% de desemprego no Brasil são, para nós e para nossa história recente, assustadores, vamos lembrar que na Espanha é o dobro disso. Em Portugal é mais do que isso. Na Grécia é muito mais do que isso. Então, o problema não é só o que estas eleições significaram agora, do ponto de vista de desencanto, mas o fato de que a crise generalizada da esquerda, o PT é o mais evidente de tudo isso, mas vamos lembrar que a rede desapareceu. Aquilo que se apresentava como eventualmente mais moderno, um partido movimento, algo que se apresentava como fora dos esquemas tradicionais, simplesmente desapareceu nessa eleição. O PSOL teve um crescimento significativo, mas se a gente pensa em números gerais, é muito difícil saber ou apostar que isso seja uma mudança. Ou seja, eu prevejo tempos difíceis do ponto de vista econômico. Acho que o ajuste virá, porque a coligação em termos parlamentares é muito forte, mas o problema é que isso não vai resolver uma crise que é uma crise internacional. Então nós teremos um retrocesso do ponto de vista das conquistas sociais, nós teremos um processo acelerado de privatizações que, pelo que a situação econômica internacional mostra, também não vai resolver o problema. Vamos vender o que ainda sobrou do patrimônio nacional, mas para onde vai esse dinheiro? Em que ele vai ser efetivamente utilizado? Já tivemos uma primeira fase de grandes privatizações e o dinheiro sumiu pelo ralo. Não foi investido nem em construção de uma infraestrutura nacional, nem em políticas efetivas de combate àquilo que sim é específico do Brasil. O Brasil é um dos países no mundo com maior desigualdade social. A nossa desigualdade é absolutamente obscena. Ela está fora de qualquer padrão. Isto que, em função de uma situação econômica favorável com a ascensão da China, e também de uma política um pouco mais sensível, permitiu esse feito extraordinário, né? Retirar 30 milhões de pessoas da linha da miséria é um feito extraordinário. Estamos falando de uma população equivalente à da Argentina. No entanto, erros na política econômica, o agravamento da situação econômica internacional e obviamente erros na política econômica, sobretudo na gestão Dilma, minaram a possibilidade da continuidade dessa política. Teremos que refletir muito e certamente, a meu juízo, não se trata de culpar o eleitor por não acreditar no processo eleitoral nesse momento. Há de se fazer também uma reavaliação dos próprios partidos, das suas próprias posturas. Inclusive, antes que a gente encerre, eu dei uma notinha agora há pouco, que o PT, que você estava falando agora, está reunido hoje, né, para discutir as lideranças, a renovação, antecipar a presidência, antecipar a mudança. Há necessidade da esquerda se unir, porque sempre caminhou muito separadinho, né? Cada um segue seu ruminho. Há essa necessidade de talvez se criar, se repensar caminhos para a esquerda do Brasil, e de que maneira você acha que isso poderia ser feito para que fosse eficaz? Nós temos um exemplo no âmbito latino-americano que é muito interessante, que deveria ser melhor estudado, que é o exemplo do Uruguai. É evidente que não dá para comparar um país de 3 milhões de habitantes com um país de 210 milhões de habitantes. Mas no Uruguai se conseguiu, por uma cultura política específica do Uruguai. O Uruguai é um ponto fora da curva na América Latina. Tem um índice de escolaridade altíssimo, tem uma tradição cultural e cidadã altíssima. Conseguiu construir a ideia de uma frente ampla que junta movimentos sociais, partidos, etc. Seria necessário olhar para isso, mas acho que é necessário também, no caso do Brasil, uma avaliação mais estrutural, que vai passar, no caso do PT, passa necessariamente pela constatação de que a atual direção não conseguiu dar conta, não conseguiu entender o que estava acontecendo, não conseguiu orientar a sua militância, não conseguiu estruturar nenhuma atualização do seu projeto político para o Brasil, nem um discurso que tivesse alguma credibilidade efetiva frente a um evidente massacre midiático, policial, judiciário que o PT sofreu. E vai continuar sofrendo. Eu acho que a situação não está encerrada. Ainda será necessário prender o Lula. Você acha que aí termina? Não sei onde termina, mas é evidente que todo espetáculo, toda expectativa que foi criada no país passa por o super juiz vencer o super vilão. Isso está absolutamente preparado. E a grande questão é o que acontecerá em 2018. Teremos eleições? Não teremos? Como serão? Agora, não foi só a esquerda que foi derrotada, né? Acho que também é importante lembrar isso. Que um presidente da República tenha que votar antes da abertura do horário formal para fugir das vaias que inevitavelmente apareceriam, é um dado que também tem que ser considerado. É, existem diversas formas de ter derrota, né? Carlos, quero muito agradecer. A conversa é sempre muito boa. O nosso tempo deu. Você está sempre convidado para a gente falar aqui sobre política, sobre arquitetura também, como você mesmo falou, historiador, tem muita história para contar. Quero muito agradecer a sua participação aqui para esclarecer para os nossos ouvintes esses pontos de vista muito interessantes a respeito, né, da atuação, de como o brasileiro, o cidadão, o eleitor está vendo toda essa situação atual. Eu também agradeço e gostaria, desde já quero dizer, gostaria muito de voltar, inclusive para falar de uma questão que me parece que é decisiva, que é a das políticas urbanas, do urbanismo. Isso. Nas eleições. Quer dizer, a derrota do Haddad, ou a esmagadora vitória de Dória e Alckmin em São Paulo, é algo que merece ser bastante pensado desse ponto de vista também. Da mobilidade. Não só da mobilidade, de uma prefeitura que tentou colocar a questão das políticas urbanas como eixo de governo e da enorme dificuldade que teve, obviamente, de passar isso para a população. Então, não é só a questão da política, eu acho que a questão da qualidade de vida das nossas cidades está em xeque nesse momento. Voltaremos para falar dessa questão, porque aí a gente pode falar do país inteiro como um todo, porque é um assunto que está, né, que pipoca em todas as cidades, inclusive aqui em São Carlos também. Mas isso vai ser tema para um outro bate-papo. Muito obrigado por sua participação aqui. Obrigado com a gente. Obrigado a você. Agradecemos a presença de Carlos Martins, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, também um analista político, que conversou com a gente a respeito desse atual momento aí das eleições de domingo, com o eleitor meio desencantado, com todas essas questões que norteiam hoje o nosso universo. 10 horas e 23, siga com a nossa programação. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. De hora em hora, você fica sempre bem atualizado. Continue com a gente.